Ásia com a Enrevista. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado à educação básica. Aqui, alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, toda pessoa, aliás, interessada em educação, tem aqui a oportunidade de se expressar, né? Dar aqui a sua opinião, a sua contribuição. E trazemos também pessoas da comunidade. Hoje nós trouxemos um duo musical aqui formado pelo Matheus Postigo, pelo Thales Suzuki, que tem um nome diferente, né? Bem sui generis, chamado Duo Moda Praia. Exatamente. Então, e aqui tem também, está aqui comigo também, o Clésio, o professor Clésio Aniceto. Nós estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E vamos bater um papo aqui com o Matheus e com o Thales sobre a história, né, da musical deles. Tudo bem com vocês? Tudo certo, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Obrigado. Nós é que agradecemos vocês terem aceitado o convite para estar participando com a gente aqui. Prazer, legal. Esse programa é voltado para pessoas, para alunos ou para a comunidade. E para a gente tentar desenvolver o gosto musical, o gosto artístico, ou desenvolver alguma coisa nos nossos alunos. E nas pessoas que se interessam também por boa música, como vocês tocam, que eu já pude escutar um pouquinho, né? E para os alunos também, né? Que tem, muitos têm interesse, né, pela carreira musical, vocês falam um pouquinho sobre. O Matheus toca um instrumento diferente, né, Matheus? A gente estava conversando ali fora, dá para você falar para a gente, contar um pouquinho aquela historinha que você contou para a gente ali. Sim, claro. Bom, felizmente o pessoal não pode ver, né, mas eu toco o ukulele, que é um instrumento de origem havaiana, por isso o nome do nosso grupo, né, Moda Praia, homenagem para a ilha do Havaí. O ukulele é um instrumento muito similar a um cavaquinho, tanto que muitas vezes, quando a pessoa vê a primeira vez, ela acha que é um cavaco. E, na verdade, ela não está tão errada assim, porque o cavaco e o ukulele vieram do mesmo instrumento, né? São versões modernas de um instrumento mais antigo, que é a braguinha portuguesa. E o cavaquinho se desenvolveu na África. Então, quando as braguinhas ficaram por lá, os africanos desenvolveram o cavaquinho. E quando ela chegou no Havaí, os havaianos adaptaram ela para o ukulele. A diferença básica dos dois é a afinação, né? Mas o principal é que o ukulele leva cordas de nylon. Então, as cordas dele têm um somzinho mais aveludado do que, por exemplo, o cavaquinho, que é mais metálico, né? Mais característico. E, por exemplo, essa versão menor, que tem um tom mais aveludado ainda. E o nome, o ukulele, vem do havaiano mesmo, quer dizer pulga saltitante. Porque ele é um instrumento que foi feito para velocidade. Então, a mão do cara que toca fica, é muito rápido. Então, quantos tamanhos tem, você falou pra gente? Tamanhos usuais existem 4, mas existem 7 tamanhos no total. O que a gente acha para comprar por aí, o normal, são 4 tamanhos diferentes. E por que o interesse em tocar o ukulele? Olha, eu gostei muito do ukulele porque é um instrumento fácil de aprender. Se a pessoa tem noção de violão, por exemplo, já fica fácil para aprender. Como o Thales aqui, o Thales pegou um ukulele para tocar, ele só comprou e começou a aprender os acordes porque é muito parecido. Se a pessoa não toca violão, o ukulele pode ser inclusive uma ponte para a pessoa ir para o violão depois. Porque ele dá essa noção, facilita, porque o violão é maior, então às vezes a pessoa ele desanima porque não tem força para segurar. O ukulele, o braço é fininho, pequeno, as cordas não são... Você pegar aí para dar uma olhada, aperta, pra você ver que não é uma corda dura de apertar. É bonitinho, assim, né? E é pequenininho, né? Ele é bem portátil. É um instrumento mais barato. É um custo. Você mandou fazer esse ou você comprou? Não, esse é um instrumento comercial. É. Comercial, os dois são. E o custo dele, você sabe? Assim, esse é o tenor, esse é o tamanho número 3 do ukulele. Ele é um pouco mais caro, né? O tamanho influencia. Esse aqui, ele cai na casa de uns R$450. Esse é o menorzinho? Esse é o menorzinho, esse aqui é o soprano. Mas é que essa marca aqui é um pouco mais cara, né? Particular, assim. Mas você acha um soprano pra comprar na casa de R$150. Com R$150 você não compra um violãozinho pra começar a estudar. Então, ele é um instrumento mais em conta. Esse aqui foi R$230. Isso aqui já é uma marca mais pra estudo mesmo, pra o que tocar. Você faria pra uma pessoa que estivesse interessada em começar... O que você diria pra uma pessoa, né? Que estaria interessada em começar a tocar o ukulele? O ukulele? A primeira coisa que eu diria seria apareça lá na nossa reunião de terça-feira. Ah, vocês... Porque nós temos uma reunião lá toda terça-feira no Espaço 7, onde nós temos instrumentos a mais lá, então a pessoa não precisa comprar o instrumento para participar. Ela pode chegar lá, pega o instrumento, aprende uns acordes ali, não paga nada. É totalmente franca a entrada. A gente ensina um pouquinho de música também ali, base musical. É mais para divulgar música mesmo. E aí tá usando o ukulele como... Isso é uma oportunidade maravilhosa. Onde que é? Pode fazer propaganda. É, no Espaço 7, que a gente tem um projeto, uma parceria com o Projeto Contribuinte da Cultura, né? Aqui da UFSCar mesmo. E nós temos esses instrumentos lá e a iniciativa de ensinar música através do ukulele. O Espaço 7 é onde? Ele fica na Rua 7 de Setembro, 1441. E os horários? É toda terça-feira, às 8h30. Então quem quiser aprender pode aparecer lá. Só chegar. Só chegar lá. Bela iniciativa, parabéns. Obrigado. A gente está conquistando bastante adeptos aqui em São Carlos. Já tem em torno aí de uns 15 músicos, né? Sim. Que frequentam ali, não vão toda terça, mas o pessoalzinho que frequenta já. Na apresentação que a gente veio divulgar semana passada, a gente fez um show, né, na quinta-feira lá no Espaço 7 mesmo, e já teve participação. A gente tocou 3 músicas com o pessoal do clube, então subiu aquele povo no palco lá, todo mundo tocando ukulele junto. E vocês vivem de música ou vocês têm uma outra coisa que vocês fazem? Não. Vai lá, Matheus. O Thales. Thales, desculpa. Eu gostaria muito de viver de música. Pra mim não seria nem um pouco de sacrifício, não. Mas eu não vivo disso, infelizmente. Eu tenho uma loja de materiais de construção na cidade. E a música pra mim era uma válvula de escape e agora vem se tornando um meio de ganhar uma renda extra aí, né? Apesar de... De pequena já a renda não significa nada perto do benefício que isso me dá, né? E qual instrumento que você toca aí para falar para os nossos ouvintes? Já que eles não podem ver, né? O meu instrumento é o violão. Na verdade, eu considero o meu instrumento a voz, né? Para início de conversa, porque foi o primeiro instrumento que eu aprendi, que eu dominei e que eu conheci, que foi a voz. Meu irmão cantava, ele cantava música clássica, e quando eu vi aquilo lá, ele tem uma voz mais grave do que a minha. E ninguém na minha família nunca cantou, nem pensou em cantar, né? Era até motivo de chacota muitas vezes, falava, pô, cantar, né? Vai trabalhar, moleque, né? E quando vai estudar. E quando eu via meu irmão cantando, eu falava, nossa, eu gostaria de cantar como ele, né? E eu tentava acompanhar e não conseguia, porque a música clássica é uma música que exige muito, né, da sua voz. Exige um controle muito grande, técnica de vibrato, respiração. Tudo que eu vim aprender muito tempo depois que eu aprendi a cantar. Então eu comecei a cantar as músicas de criança mesmo, né? Nas escolas, às vezes aquelas músicas sertanejas da época. E a professora me chamava para cantar lá na frente, mais por dó do que por por dom. E aí comecei a levar o negócio a sério, né? Com incentivo, às vezes, dos pais. E comecei a participar de competições japonesas de música, de karaokê. Que é uma coisa que no Brasil não é muito divulgado. Mas tem campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas, campeonatos regionais, né? E eu comecei a participar. Alguns campeonatos te levam ao Japão, dependendo do nível que você chega. O único campeonato em que eu realmente fui longe foi o paulista, que eu fiquei entre os 20 melhores cantores, né? Mas de música japonesa. E é uma coisa interessante. E foi aí que comecei. Aí depois eu peguei o violão, né? Fiquei mais uns 10 anos tocando violão. Mas meu instrumento mesmo eu considero a voz, né? Os instrumentos que eu toco são o violão. Pela teoria do violão, arranho um pouquinho no piano, no teclado. E o ukulele. E vocês têm feito shows? A gente tem se apresentado aí algumas vezes. Já fizemos alguns eventos na cidade. Fizemos agora esse evento lá no Espaço 7. Mas eu também, se perguntado, eu também não vivo de música. Música também é um hobby pra mim, é só a válvula de escape, porque eu sou químico. Então, você também, né? É químico também? Sou. Tamo junto. Você é químico, você se formou aqui na Federal? Na USP eu formei. Uhum. E você trabalha, exerce a profissão mesmo? Eu tô fazendo pós-doc agora. Ah, que legal. Aqui ou na USP? Na USP também. Eu fiz o mestrado na USP, o doutorado eu fiz aqui na USP. Ah, fez? Na Federal. Aí, tá vendo? Tá. E você, Thales, também tem curso universitário? Não. Na verdade, eu digo pra todo mundo, né? Faz 7 anos que eu administro a loja. A loja tem uns 25 anos, mais ou menos, que era da minha família. E eu ia entrar, inclusive, aqui na Federal, em psicologia. E quando eu inclusive, se eu procurar na internet, você vai achar meu nome lá entre as pessoas que estão lá nesse espera. E eu acabei deixando passar, falei pro meu pai que eu gostaria de estar trabalhando, até por motivos pessoais da época. E agora estou aqui, 8 anos lá,

tocar agora uma música do Zé Ramalho, Chão de Giz. Dessa solidão espalho coisas sobre um chão de giz. Amero desvaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confete. Eu vou te jogar num pano de guardar confete. Disparo balas de canhão é inútil, pois existe um grão vizir. Tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vão gozar de nós de apenas um cigarro. Beijar gastando assim o meu batom. Caminhão na lona ou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no teu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Assunto popular. No mais, estou indo embora, baby, baby. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais. Thank you. lá, pessoal. A gente está aqui com o Matheus Postiga, com o Thales Suzuki, no programa Ensino Básico em Revista, que eles formam aqui o duo Moda Praia. Vocês acabaram de ouvir, são maravilhosos, né? A gente fica extasiado ouvindo eles aqui. Tá impressionante, né, Du? Thales, você tem um certo quê de Zé Ramalho, né, cara? Já te falaram isso? Já, grave, né? Diversas vezes. E o mais engraçado é que eu nunca fui muito fã dele. Não? Então posso dizer que eu não gosto muito da minha voz. Cara, eu gosto. Eu aprendi a gostar. Porque eu tive a minha época rebelde, como todo pré-adolescente, que, pô, não, é rock and roll. Apesar que Zé Ramalho também tem uma pegada rock and roll, né? Mas o... sua voz lembra bastante. Então, né? Muita gente me chama. Fica muito bonito. Me diz. Ficou maravilha. Vocês não são bons, vocês são excelentes. Obrigado. Então, vamos aproveitar, vamos ficar com pouca prosa e mais. Não, deixa eu queria só perguntar uma coisinha pra eles, assim. Como é que vocês, entre aspas, se acharam? Ah, então, a gente tem uma amiga em comum, que na verdade é uma prima do Thales, a Márcia Milani, inclusive, se ela estiver ouvindo esse programa aí na hora, a gente queria deixar um beijo pra ela, porque foi ela que uniu a gente. Eu sou amigo da Márcia faz muito tempo, né? Ela é prima da mãe do Thales. E aí, quando eu comecei com o ukulele, ela foi lá algumas vezes, levou o filho dela e tal. Não, você precisa conhecer o Thales, você precisa conhecer o Thales. O Thales vai lá uma hora. E um dia o Thales foi na nossa reunião de ukulele. Aí começamos a brincar com as músicas. Aí a gente viu que o gosto batia muito, porque eu gosto de Elvis, ele também. A gente gosta de Coldplay, a gente gosta de Beatles. Então, o gosto bateu, a gente começou a tirar muita música rápido, assim. Então, nós vamos ver um pouquinho de Elvis. De Elvis, agora. Elvis Presley agora. Depois, na sequência, a gente vai ver... Não, primeiro Coldplay. Deixa eles tocar Elvis, depois não, a gente... Não, mas não, só pra ter uma noção. Depois Beatles, né? Beatles. Eu pedi pra eles tocarem Beatles. Por último, você toca o... Isso aí. É, a gente quer mostrar toda a versatilidade do ukulele. Inclusive, essas duas músicas do Elvis agora, é só voz e ukulele. Que legal. É um momento mais romântico. Né, que a gente faz, ó, quando a gente principalmente faz aquela parte do Elvis que ele viu aqueles filmes tipo Havaiana. É, o Elvis gostava muito do Havaí, né? É, e o Elvis tocava o ukulele, né? De brincadeira, mas tocava. Legal. River flows surely. body to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. Take my whole life too. For I can. Clássico do Elvis. Vamos lá. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For is there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I'll always will. Amigos, esse é o programa Ensino Básico em Revista. Eu sou o professor Toninho, o professor Clésio também está aqui comigo. E nós estamos hoje aqui tendo o prazer de ouvir, né, o do Moda Praia, né? Aqui com a presença do Matheus Postigo e do Thales Suzuki. Vocês acabaram de curtir aí um pouquinho de Elvis Presley. E nós estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins e vamos ouvir mais música, né, Clésio? Vamos fazer uma... Quero perguntar uma coisa para vocês. Mais uma perguntinha, então vamos lá. Vocês acham, por que que é tão difícil as pessoas, os músicos, entrarem no mercado de música aqui nesse país? Principalmente? Principalmente. Preconceito geral contra o próprio músico. Porque o músico é sempre associado àquela, àquela pessoa, né? Ah, o cara, tipo, toca, ele não faz mais nada, ele toca só. Então é uma coisa, por exemplo, eu nunca tive vontade, apesar de desde pequeno, eu toco, o Thales toca desde pequeno também, eu nunca tive vontade de ir de cabeça nessa carreira, porque a gente sabe que, infelizmente, não é valorizado. Então o pessoal acha que, por exemplo, você vai tocar num bar, você tá se divertindo ali, entendeu? Ninguém conta que você tem que ficar uma hora antes arrumando equipamento, passando som, depois uma hora depois pra arrumar. Então o pessoal não valoriza essa, essa profissão, né? Não, não dá valor pra isso. Então acha que, ah, toca lá porque você é, curte. E querem convidar vocês pra cantar no aniversário. Exatamente. Não, e acha que, é, ah, tô te convidando, então tá, tá pois é. E fica lá 3 horas tocando, muito quando às vezes 4 horas tocando. Muitas vezes sim, o som é nosso, ou seja, a gente tem que levar chegar o som até lá. Então as pessoas, elas chegam naquele momento, vê a gente tocando e falam, putz, já tava tudo pronto, já tava o som, eles estão sentados, estão tocando, estão se divertindo pra caramba. Né? Quando na verdade não é bem assim. Ainda mais porque quando a gente faz um show, é uma coisa, que as pessoas vão lá pra ouvir a gente, elas estão pagando pra ouvir a gente, então elas estão valorizando o nosso trabalho. Né, a nossa dedicação, porque isso aqui não, a gente não começou a tocar ontem. Isso daqui é coisa de um ano tocando junto, até se entrosar, né? E as pessoas, quando a gente vai num bar, por exemplo, que a gente já recebeu convites, inclusive já tocamos em bares, o grande problema, a gente compete com o som ambiente. Ninguém tá indo lá necessariamente para te ouvir. Muitas vezes a pessoa não quer nem pagar o cover, né? Eu acho isso lastimável. E a gente vai lá, acaba se expondo muitas vezes ao ridículo, na minha opinião, né? Porque chega um momento que eu, como cantor, que é o meu instrumento, é a minha voz, eu tô fazendo uma força para cantar, eu tô lá gastando meu instrumento, porque a voz, eu falo o dia inteiro na minha profissão, como eu disse, tenho minha loja de materiais de construção, eu tenho que dialogar a todo momento. Então eu tô lá me expondo ao ridículo, tocando. Muitas vezes as pessoas falam, pô, abaixa o volume, tá muito alto. Então essas coisas que denigrem muito a imagem do músico, que fazem a gente perder aquela mágica daquele momento. Muitas vezes a gente tá lá num bar, a gente não tá se divertindo. A gente tá fazendo aquilo lá por obrigação, né? A gente provavelmente foi com o intuito de se divertir. Mas muitas vezes, empecilhos que acontecem, de você ter que competir com o som das pessoas gritando, do dono do bar falar pra você, pô, abaixa o som, sabe? E é um som desse que a gente tá acostumado a fazer aqui, não sai do mesmo jeito lá. E às vezes nem o próprio dono do bar, ele também não valoriza. Ele quer que você vá lá tocar, ele quer musicalmente, mas ele mesmo não valoriza. Ele não paga direito, ele pede pra você abaixar porque ele não quer o som alto. Então, às vezes, isso acaba atrapalhando. E uma outra coisa, Clássico, que ninguém pensa, quase ninguém pensa, a não ser quem é músico. Pra gente tocar, por exemplo, essa música do Elvis de 2 minutos, 3 minutos que ela tem, foram horas ensaiando, se somar tudo. Eu tirando, o Thales tirando, a gente tocando junto. Esse tempo investido que ninguém quer valorizar, entendeu? É por isso que acho que a profissão é tão pouco reconhecida. É, como vocês disseram, né? Não é de uma hora para outra, nem daqui. Eu no seu caso, eu peguei o ukulele, eu peguei o violão e já saiu. E a gente já saiu cantando. Não, cara, toda profissão tem a sua fase de preparação, a sua fase de esquematizar, a sua fase de... Então, as pessoas têm que reconhecer isso. Pô, e ouvir música boa assim é difícil, porque eu ia fazer uma pergunta pra vocês a respeito dos estilos musicais que rolam hoje nesse país, cara. É lastimável, né? É triste, é triste. Com tanta gente boa como vocês, a gente já trouxe várias pessoas, várias duplas boas aqui, a orquestra de viola do professor Caio, que também que os caras tocam muito. Se você pegar só aqui em São Carlos, o que tem de músico bom, músico formado, assim, formado eu digo de experiência, tocando, que toca música de qualidade, sabe? Uhum. Só aqui em São Carlos tem muitos, são muitos. É quando eu disse para vocês que eu já estava querendo pouca prosa e bastante música, justamente para divulgar esse trabalho lindo de vocês, né? Para que pessoas possam ouvir bastante música. Obrigado. Principalmente as pessoas da minha geração, cara, que eu cresci ouvindo Elvis, cara. Eu adoro Elvis. Quando ele morreu, eu chorei pra caramba, meu. Em 77. Então, e o contato para shows? Bom, a gente não tem site por enquanto, mas a gente tem a nossa praia, a nossa página no Facebook, que é Moda Praia Sanca, para achar lá o perfil. Mas também a pessoal que quiser contato com a gente, é só procurar lá no nosso grupo, o Ukulele São Carlos. E lá tem todo o pessoal que toca o ukulele na cidade, então é só pedir para entrar que a gente adiciona lá. Então você já vai ter acesso à cifra de ukulele, um monte de coisa lá, videozinhos que o pessoal sai postando de músicas ensinadas mesmo. E hoje a internet, né, tem uma infinidade de coisas. A gente aprende muita coisa ali pelo YouTube mesmo. É muito... E só pra gente finalizar, pra vocês tocarem mais um monte de música pra gente aí. A partir de que idade a gente pode estar começando a aprender o ukulele? Olha, aqui em São Carlos a gente não teve nenhuma experiência dessa ainda, mas pra fora aí do país a gente vê crianças com, a partir dos 3 anos de idade. Lá já, no Espaço 7 tem alguma, alguém de menos idade, assim, 10, 11, 12 anos? Tem, já apareceram vários, assim. Tem alguns que vão, na época de aula é mais complicado, mas na época das férias agora sempre tem pais que levam as crianças. Tem um, já foi criança de 7, de 8, até aquele menininho. De outros países. De outros países, já vieram pessoal de intercâmbio. E aí veio a família visitar aqui, trouxe um menino de 6 anos lá e pegou o ukulele e saiu. Como é... Lá a gente tenta promover esse clima mais de entrosamento do que de aula, né? Não é uma aula. Então, a pessoa se sente... Começa a aproveitar o instrumento. Não só aquela coisa, não, eu tenho que aprender a fazer bonito agora. Não, não precisa fazer bonito. Só tenta fazer e se divirta com isso. Essa é a nossa filosofia. Que uma hora acaba saindo, né? Isso é bom. O que nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir um pouco de Beatles. As Beatles, né? Vamos agitar um pouquinho, que até agora só foram músicas. Vamos, calma. Come together right now. Samba. Yeah. Este é o programa Ensino Básico em Revista. Hoje nós estamos levando música da melhor qualidade para os nossos alunos e colegas professores. Tá? Nós estamos aqui com o Matheus Postigo e com o Thales Suzuki, que formam o duo Moda Praia. Nós estamos aqui extasiados ouvindo eles. E vamos querer ouvir mais, se vocês puderem. Só para a gente finalizar, vamos, né, vamos finalizar esse programa com a melhor das músicas. É. Né? E vamos já aproveitar, né? Divulga aí, divulga para a gente onde a gente pode. O pessoal pode encontrar vocês. Então, novamente, toda terça-feira, o Ukulele Clube São Carlos, na rua 7 de setembro, 1441, no Espaço 7. E quem quiser contratar esse duo maravilhoso... Pode encontrar a gente pessoalmente lá na terça, ou então na nossa página no Facebook, no nosso grupo Ukulele São Carlos, ou então pela página Moda Praia Sanca. É isso, amigos. Olha, queremos agradecer a audiência de vocês, né? E convidá-los para que estejam na próxima semana conosco, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, com reprise aos sábados, às 13 horas. E vamos terminar o nosso programa ouvindo mais aqui. É, o do Moda Praia, Matheus e o Thales. Queremos agradecer muito a presença de vocês. A gente agradece. Tá. A gente que agradece a oportunidade e o convite. Toda vez que eu viajava pela estava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Nessa vida muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada o menino eu não avistei. Apei do meu cavalo num ranchinho beira chão, uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Quando passo na porteira até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. A cruzinha do estradão do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais, nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Este pedaço de chão errante eu não toco mais. Em revista. dizendo que você não tá legal. Então chega aqui comigo, porque você anda mal. Eu vou te falar o que você tem que fazer. E escuta, meu amigo, o que eu vou lhe dizer. Bote o fã! Bote o fã! Bote o fã! Bote o fã! Anda me dizendo que você tá muito bem. Então chega aqui comigo, quero ficar assim também. Eu vou te falar o que você tem que fazer. Escuta, meu amigo, o que eu vou lhe dizer. Bote o fã! Bote o fã! Bote o fã! Bote o fã! Bote o funk!